recorda, sinita, do lugar tão lindo onde te beijei. Extasia de meus lábios, tu me repetias, não te esquecerei. Tarde linda de sol, testemunhas de amor, neste lugar tão lindo que amamos com alma, esquecidos da dor. Como estarás pelas enseadas dos velhos ervais, ossas mineiros e orquídeas em flor, onde cantou docemente um sorsal? Quero voltar a contemplar-me em teu meigo olhar, e que me beijes como te beijei, junto à sombra do jacarandá. Caminho que hoje o destino de ti me afastou, não poderá a distância vencer essa ânsia de unirmos os dois. Então cantarei noites lindas de amor a este céu divino, céu continentino que a nós abrigou. Como estarás pela dos velhos ervais, ossas mineiros e orquídeas em flor, onde cantou docemente um sorsal. Quero voltar a contemplar-me em teu meigo olhar, e que me beijes como te beijei, junto à sombra do jacarandá. No.